está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera do Espaço Jovem, boa tarde, eu sou o Gustavo Rezende. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. É isso aí, o Espaço Jovem, em 1400 kHz AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Gustavo, o que temos como tema do programa de hoje? Bom, no programa de hoje temos um tema especial, né? Com Sim. a escritora Kate Lúcia Portela. No fichário, vamos abordar o fichamento do artigo Sem Educação Não Há Solução, de autoria de Marcos Alberto de Mário. E hoje, Gustavo, o que temos como fatos marcantes deste dia 12 de maio? Bom, em 12 de maio de 1928, nascia o pianista e compositor norte-americano Burt Bacharach, em Kansas City, no Missouri. Nos anos 50... E começou dos anos 60. Ele foi o pianista e maestro de Marlene Dietrich. Isso. Ele se juntou ao compositor Hal David e outros para escrever várias canções populares na década de 60 e 70. A música de Bacharach foi interpretada por diversos cantores famosos, incluindo os The Carpenters, Aretha Franklin, Jack Jones, Tom Jones, Dusty Springfield, Luther Vandross e, especialmente, a Dionne Warwick. Sua música é venerada por ter um estilo sofisticado e melodias marcantes de atmosfera clássica. Até hoje, Burt Bacharach teve um total de 52 sucessos emplacados no top 40 da Billboard. Além disso, muitas das suas canções foram adaptadas e regravadas por nomes consagrados do jazz, como Stan Getz e Wes Montgomery. Em 12 de maio de 1913, nascia no Rio de Janeiro José Bispo Clementino dos Santos, mais conhecido de todos nós como Jamelão. Cantor e um dos mais tradicionais intérpretes dos sambas enredo da Escola de Samba Mangueira, passou a maior parte da juventude no Engenho Novo, para onde se mudou com seus pais. Lá começou a trabalhar, para ajudar no sustento da família. Seu pai havia se separado de sua mãe. Levado por um amigo músico, conheceu a Estação Primeira de Mangueira e se apaixonou pela escola de samba. Ganhou o apelido de Jamelão na época em que se apresentava como crooner em gafieiras da capital fluminense. Começou ainda jovem, tocando tamborim na bateria da Mangueira, passando também pelo cavaquinho e depois se tornou um dos principais intérpretes da escola. Em 12 de maio de 1940, foi inaugurado o Autódromo José Carlos Passe, mais conhecido por todos como Autódromo de Interlagos, localizado no bairro homônimo da cidade de São Paulo. Inaugurado por Ademar de Barros, desde 72 cedia o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, com alguns períodos de interrupção nos quais a corrida foi realizada no Rio de Janeiro. O nome tradicional do circuito vem do fato de que ele foi construído em uma região entre dois lagos artificiais, o Guarapiranga e Billings, construídos no começo do século XX para suprir a cidade com água e energia elétrica. Em meados dos anos 80, Interlagos foi renomeado para homenagear o piloto brasileiro de Fórmula 1, José Carlos Passe, já falecido, que conseguiu sua única vitória na categoria no GP do Brasil de 1975. Anexo à sua construção, há um cartódromo, batizado com o nome de Ayrton Senna. O circuito é um dos poucos fora dos Estados Unidos a ter sentido anti-horário, e nele são realizadas as principais competições de automobilismo do país. Lembrando que o programa é agora ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, também às 14h. E se você quiser falar com a gente, é muito fácil. Anote, por telefone, ligue a partir de agora até às 15h desta quinta-feira. Isso aí, dia 12 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400, nossa Leila aguarda a sua ligação. Você também pode mandar um e-mail para nós através do endereço espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, espaço, né, com C e não com cedilha. Ou também através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Isso aí, bom detalhe, não é a Leila não, é a Sheila. A Sheilinha já voltou de férias, um grande beijo, Sheilinha, tudo de bom. No Twitter, é isso mesmo, agora também estamos no Twitter. É mais um canal de comunicação com você, ouvinte do Espaço Jovem. Anote www.twitter.com/espaçojovemesp. Vou repetir, www.twitter.com/espaçojovemesp. No caso, já temos alguns seguidores até, não é isso, Gustavo? É, temos aí alguns seguidores. Alguns poucos, mas já no início. Ah, mas eu acho que, né, para começo de conversa... Tá. E hoje vai aumentar mais ainda, acredite. Ah, com certeza. Você tem também o fax 3386-1444. Uma outra possibilidade é a carta. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E é claro, seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é os cuidados na produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos aí à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é a seguinte... O Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857, sendo a principal obra literária da doutrina espírita. Divide-se em quatro partes: as causas primárias, mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Diante do fato de que cada uma dessas partes deu origem aos demais livros que se compõem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos também pode ser chamado de: alternativa A, espinha dorsal da doutrina; alternativa B, o pai de todos os livros; ou alternativa C, o livro de Kardec. Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 12 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha aguarda a sua ligação. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 16 de maio, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você pode também agora usar o Twitter, www.twitter.com/espaçojovemesp, ou então o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do livro Cinderela em Família, de Kate Lúcia Portela, que está aqui com a gente, editora IDE, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe. O que rola por aí? Vem aí o quinto encontro de evangelizadores do Quinto Seu. Durante o evento, haverá uma palestra de Pierre Ferraz sobre o tema A Arte de Educar, um Olhar, uma Escuta, Abra Seus Sentidos. O encontro vai ocorrer no dia 22 de maio, domingo, das 8h30 da manhã até às 5 da tarde, no Asilo Espírita João Evangelista, que fica na rua Visconde Silva, 96, em Botafogo. Os interessados devem se inscrever pelo site snipur.com/inscreve-v-encontro-evangelizadores. Ou então através do e-mail evangelizadores55@gmail.com. Vem aí o segundo simpósio Ilha Espírita, com um tema central intitulado O Feixe de Varas. O evento vai contar também com as apresentações musicais de Tiago Brito, Flávio Felipe e o Coral Alegria Cristã, além do grupo Crisálida. O simpósio ocorre no dia 22 de maio, domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Colégio Estadual Tia Lavur, que fica na rua Sargento João Lopes, sem número, Jardim Carioca, Ilha do Governador. Para mais informações, ligue para os telefones 8774-6501 ou 9317-7933 ou então 9506-8221. Quem estiver interessado também tem a chance aí, né, a possibilidade de se inscrever através do e-mail. Mande um e-mail para Gleison, com dois S, Assis, né, com dois S também, tudo junto, @gmail.com ou temmedeiros@gmail.com. A Associação Espírita Obreiros do Bem está convidando jovens de todas as idades a participar do almoço beneficente em prol do Hospital Pedro de Alcântara. O evento vai contar com uma palestra do professor João Ascenso sobre o tema Evidências Científicas da Reencarnação, Defeitos de Nascença. O almoço beneficente ocorre no próximo domingo, dia 15 de maio, a partir de 11h30 da manhã, na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Para outras informações, ligue 2273-3366 ou 3293-2400 ou acesse os sites www.aeob.org.br ou www.hospitalpedrodealcantara.com.br. O Grupo Girassol de Solidariedade está promovendo a campanha do Agasalho 2011. Os interessados em contribuir devem entrar em contato com o grupo através do e-mail grupogirassol@yahoo.com.br ou então podem ligar para o telefone 9933-7068. Você que mora em Petrópolis, não perca a edição 2011 da Praça Florida de Livros. No evento, espíritas mostram sua visão sobre assuntos da atualidade, tendo por base as teorias da doutrina espírita. A Praça Florida de Livros vai ocorrer do dia 7 até 14 de maio, das 11 da manhã às 9 da noite, nos seguintes locais: Praça Dom Pedro, Teatro Dom Pedro e Centro de Cultura Raul de Leone, todos eles em Petrópolis. Para conferir a programação completa, acesse www.cerj.org.br, clicando em seguida no link do evento na seção Notícias do Movimento Espírita. O CERJ vai realizar um seminário sobre dependências, com um tema central intitulado A Responsabilidade Social do Movimento Espírita na Questão das Dependências. A diretoria executiva do CERJ é quem está promovendo o seminário, que vai ocorrer no dia 28 de maio, num sábado, das 2 às 6 da tarde, no auditório do CERJ, que fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro. Mais informações, 2224-1244. Espaço Jovem. Fichário. Atualmente, as notícias sobre violência são as que mais ocupam espaço na mídia. Todos os dias, ao lermos os jornais e assistirmos à TV, nos deparamos com barbáries ocorridas em todo o país. Para a existência de uma sociedade mais pacífica, é preciso, urgentemente, aplicar todos os esforços em prol da educação do homem. Essa é a opinião defendida pelo educador Marcos Demário em seu artigo Sem Educação Não Há Solução, publicada na revista Universo Espírita, cujo fichamento destacamos em nosso fichário de hoje. Segundo o autor, especialistas apontam mudanças nos hábitos dos cidadãos, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as pessoas se preocupam com a própria segurança, acarretando com isso isolamento voluntário. Por sua vez, a sociedade cobra cada vez mais das autoridades públicas efetivas medidas de combate à criminalidade. As opiniões são diversas e, no momento, a discussão maior gira em torno do prazo de permanência do menor de idade infrator em uma instituição socioeducativa. Algumas pessoas chegam a acreditar que, em caso de crimes hediondos, somente a prisão perpétua ou mesmo a pena de morte venham a ser a solução. Para Marcos Demário, se não acreditássemos no próprio homem, na sua possível recuperação, e não lhe imputássemos a existência como alma imortal, tanto a pena de morte quanto a prisão perpétua pareceriam ser medidas apropriadas. Porém, nem mesmo na aparência elas seriam solução, pois ela só é realmente encontrada quando atinge a causa do problema, o que, efetivamente, não seria o caso. Em seu artigo, o autor afirma que tanto a pena de morte quanto a prisão perpétua são apenas reações imediatas contra os efeitos dos problemas da violência e da criminalidade. Pesquisas bem fundamentadas comprovam que ambas não diminuíram nos países que adotaram uma delas ou mesmo as duas formas de punição. Marcos Demário defende a ideia de que, se não existe um efetivo combate à injustiça social, se mantemos bolsões de miserabilidade, se a educação continua sendo vista e trabalhada apenas em função da instrução do indivíduo, esquecendo-se da sua formação moral, se a espiritualidade do ser é restrita à devoção religiosa, e se o homem vive como um indivíduo egoísta e materialista, nenhuma medida paliativa de esforço contra os efeitos de todas essas causas do desequilíbrio social humano terá resultado positivo. O autor acredita ainda que, mantendo-se egoístas, sem sair do seu lugar, as pessoas simplesmente pedem mais segurança pública e leis mais rigorosas. Para ele, o homem está doente, mas não em relação à saúde física, e sim à do espírito, pois a humanidade, em sua visão, está contaminada pelo vírus do egoísmo, espalhando para seus semelhantes todos os males dele recorrentes: o orgulho, a indiferença e a insensibilidade. Segundo Marcos Demário, o remédio para esse mal seria, então, a educação moral, encontrada nas lições vivas do Mestre Jesus e nos princípios da doutrina espírita. Por isso, em seu artigo, ele cita a questão 796D, O Livro dos Espíritos, que diz: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas, mas, infelizmente, essas leis se destinam apenas a punir o mal e não a cortá-lo pela raiz. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. O autor enxerga claramente que temos urgente necessidade de aplicar todos os esforços na educação do homem, entendida essa educação como formadora do caráter do ser, diante da sua realidade como alma imortal. Moralizar e espiritualizar para implantar progressivamente a lei de amor e a justiça social. Portanto, para Marcos Demário, o combate à criminalidade deve continuar, assim como o melhoramento de nossa legislação penal, porque disso ainda temos necessidade. Mas a crise moral em que está mergulhada a sociedade não deve ser entendida exclusivamente como um caso de segurança pública. Trata-se de um estado complexo, individual e coletivo, onde somente a aplicação continuada da educação do espírito poderá cortar a raiz do mal, terminando todos os seus efeitos que hoje tanto nos assustam. Por isso, ele enfatiza: sem educação, não há solução. E lembremos, a responsabilidade é de todos nós e não somente das autoridades públicas. Deixemos o egoísmo de lado e lutemos pela educação moral e intelectual do ser humano, a começar por nós mesmos. Espaço Jovem. Estamos aqui com a presença muito especial da Kate Lúcia Portela. A Kate, que é escritora espírita com diversos livros publicados, e nos dá a honra da sua participação aqui no Espaço Jovem, neste programa especial. Kate, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Começando, claro, pelo básico, né? A sua trajetória como escritora. Quantas obras, ao longo desse tempo, né? Você é uma jovem escritora, quantas obras você já escreveu? Olha, eu escrevi um romance intitulado Os Planos da Vida, publicado pela editora IDE. Eu escrevi o livro infanto-juvenil Cinderela em Família, e eu tenho muitos textos, né, poesias, artigos, histórias que eu publico semanalmente no meu blog. por favor, até, né, para os internautas que nos ouvem, qual é o endereço desse blog? É http://escritoraKateLúciaPortela, tudo junto, .blogspot.com. Maravilha, então. É, Kate, boa tarde. Boa tarde. Seus livros são todos contados à luz da doutrina espírita ou nem sempre isso acontece? Os dois livros que eu publiquei, tanto o romance quanto o livro infanto-juvenil, são espíritas, têm realmente o conteúdo doutrinário, além da questão da ficção, das personagens, né, de toda a história que eu crio, e são livros de cunho doutrinário realmente. Perfeito. Agora, quando você escreve, você tem algum estilo preferido? Existe isso em você? Como é que isso funciona? Olha, às vezes eu tenho que mudar muito meu estilo, porque o romance é voltado para um público jovem, adulto, né? E às vezes eu tenho até uma certa dificuldade quando eu vou escrever para as crianças, porque eu tenho que usar uma linguagem bem mais acessível, e eu tenho muita experiência com texto acadêmico também, uma linguagem bem formal, às vezes mais técnica, né, que eu tenho que usar também. Quando estou escrevendo um artigo também é um outro estilo, então eu tenho que adaptar um pouco esse estilo. Mas eu gosto muito de escrever inspirada na Lígia Bojunga, né? Quando eu escrevo Lígia para as Bojunga crianças. Lígia Bojunga Nunes, uma grande escritora, extraordinária escritora. Com uma vasta obra na literatura infantil brasileira. Eu escrevo com um estilo leve, bem interessante, né? Inspirado nela mesmo. Com certeza. Apenas ela é sua inspiração? Apenas essa escritora ou tem outras também? Ruth Rocha, Júlio Emílio Braz, eu gosto muito da Ana Maria Machado também. Eu gosto muito de ler literatura infanto-juvenil, muito. Perfeito. Agora, você tem um direcionamento, né, como escritor espírita, na produção de livros voltados para crianças e jovens, né, notoriamente. Qual a importância, seu ver, de trabalhar para esse público e de trabalhar com esse público com literatura espírita? Olha, eu acho que é uma oportunidade muito grande, né, de a criança, de o jovem ter contato com a doutrina espírita a partir de uma obra literária, né, porque embora seja uma obra doutrinária, ela é uma obra literária. Então a criança vai mergulhar nesse universo fictício, né, da imaginação, da fantasia, da criatividade, e ao mesmo tempo ela estará tendo acesso a esse conhecimento espírita, às verdades espíritas. Então eu acho o casamento perfeito, né? Uhum. Conhecimento doutrinário e o lúdico, a imaginação, a criatividade, a fantasia. Perfeito. Complementando, você acha que no meio editorial espírita esse é um segmento suficientemente explorado, segmento infanto-juvenil? Olha, eu acho que, sobretudo para os jovens, a gente deveria ter mais opções de leitura. Eu acho que, para as crianças, nós temos um acervo considerável, podemos ter mais, acho que poderíamos investir mais, mas para os jovens, eu acho que a gente podia dar um pouco mais de atenção, realmente. Mais certo. Opções para os jovens, né? Ok. Kate, em 2010, você lançou um livro infantil chamado Cinderela em Família, em que você conta como seria a história da Cinderela após ter se casado com o príncipe. Como surgiu a ideia de escrever essa história? Eu sempre fui apaixonada por contos de fadas desde pequena. Na faculdade eu sempre trabalhei muito com intertextualidade, então eu trabalhei com contos de fadas. E a Cinderela, ela me encanta, né? Eu tive realmente essa ideia a partir de vários trabalhos, da minha própria história como leitora de contos de fadas. Então, como a Cinderela, ela passa por uma transformação, né? De gata borralheira a princesa, aquilo me encantou muito. Então eu tive realmente a ideia de escrever como seria a continuação da história da Cinderela, e pretendo continuar a escrever, né, sob os contos de fadas, a continuação das demais histórias, né, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. E é um dado importante, porque normalmente o conto de fadas termina no casamento, né? É verdade. Os contos de fadas foram terminam para sempre. Quando a princesa se casa com o príncipe, e aí, né, fica tudo certo, nada mais acontece, felicidade plena. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Ou não é nem um pouco por aí. É verdade. Então é um dado interessante você atualizar os contos de fada, de certa forma, né? Mostrando o que acontece depois do casamento, né? A vida em família, que a gente sabe não é nada fácil. Agora, no livro, nesse livro que você escreveu, né? Cinderela em Família, e que a gente até por coincidência está sorteando hoje, no quiz, né? Após o casamento com o príncipe, a Cinderela não fica feliz apesar de ter realizado, né, o que até aquele momento seria um grande sonho dela. É, por que, que você quis seguir a história por esse caminho? É porque na você não tem medo de desapontar alguns leitores, não? Não, porque na minha cabeça não ficava bem resolvida essa história, né? De ela ter passado por tanto sofrimento com a família dela e isso não ter sido resolvido. Né? É verdade. Então eu pensei assim, embora ela estivesse muito feliz casada com o príncipe encantado, isso deveria incomodá-la de alguma forma. E aí eu peguei por aí, né? Peguei a história por aí, ela realmente insatisfeita com a relação dela com a família, e ela parte numa aventura em busca dessa harmonia com a família, porque ela estava formando uma nova família com o príncipe encantado, mas ela vinha de uma família em que ela havia tido problemas e que ela precisava superar e se reconciliar com a família. Perfeito. É, no livro Cinderela em Família, qual é a mensagem que você quer passar para o leitor, né? Aliás, eu até alongaria um pouco. Nos seus livros em geral, né? Que mensagem você busca transmitir? Olha, eu busco sempre passar uma mensagem de transformação do ser humano, né? Que é um processo pelo qual a Cinderela passa, né? O Henrique, que é o personagem do primeiro livro, passa também nos outros textos que eu escrevo. Esse processo de transformação por meio do qual nós nos tornamos pessoas melhores. Né? Eu acho que é a trajetória do autoconhecimento e de você saber empregar os seus talentos, porque todos nós somos capazes, né, de muitas coisas. Basta que nós mergulhemos nesse universo maravilhoso que somos nós para realizarmos grandes obras. Né? Com certeza. Agora, aí sim, né, voltando à Cinderela. A Cinderela espírita, podemos assim dizer. Quando você escreveu esse livro da Cinderela em Família, você pensava em um público específico, Kate? É, eu pensei nas crianças, porque eu sou contadora de histórias também. Eu gosto de criar e de contar histórias. Então, a partir dessa minha experiência como professora também, eu pensei em escrever para as crianças. Uma história que encantasse realmente as crianças. Maravilha. Depois da história escrita, como foi a produção do livro? As páginas, os desenhos, a capa, como se deu isso? Muita gente tem curiosidade, né, de saber como é que se dá essa área técnica, propriamente falando. É, a gente envia o original para a editora aprova ou não o seu livro, pode aprovar com algumas restrições também, né? Olha, aprovamos, mas gostaria que você mudasse isso ou aquilo, e o seu livro vai para as mãos do ilustrador, no caso da Cinderela, né? Vai para as mãos do ilustrador, ele faz todas as ilustrações das partes do livro que ele julga que são relevantes e manda as ilustrações para você. Então você vê as ilustrações, se elas estão casando com o seu texto, né? E depois você dá o seu aval, envia novamente para a editora, aí eles fazem o miolo do livro e depois mandam o miolo para você ver também. Aí, dada a sua aprovação, o livro é rodado e publicado. Perfeito. Ou seja, esse é um processo automático, né? Com qualquer obra é assim. É. Né? É, você pode até dar sugestões. Por exemplo, no meu primeiro romance, Os Planos da Vida, eu dei uma sugestão para a capa do livro e eles aceitaram a sugestão e fizeram a capa exatamente no modo como eu havia pensado. Maravilha. E a gente está conversando com a Kate Lúcia Portela nesse programa especial, né? Nesse Espaço Jovem Especial de hoje. Essa conversa muito legal, além de vários outros pontos, vários outros assuntos. Essa conversa continua no próximo bloco, depois do nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também, é claro, através da internet, através do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Acesse lá o site e também confira a página do programa Espaço Jovem. Para tanto, é só clicar no link Programação e no sublink Espaço Jovem para conferir tudo o que temos lá para oferecer para você. E, é claro, no site da Rádio Rio de Janeiro, se você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, você ouve não só o Espaço Jovem, mas também toda a programação da rádio online em tempo real, de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Então, várias opções aí colocadas, dicas, realmente você não pode perder. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, agora, claro, como sempre, é hora das nossas notas de utilidade jovem. Afinal, não é, Gustavo? Jovem espírita não vive de brisa, não é isso? Não vive, não vive. E começamos com o que hoje? Começamos com a coordenação de brinquedoteca do Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UPE, da UERJ. Ele vai realizar o primeiro curso de brinquedoteca, como organizar, implantar, gerir e operacionar esse espaço lúdico. O curso procura atender estudantes e profissionais da área de saúde e educação. O curso de brinquedoteca ocorre em maio, a partir do dia 16 e termina no dia 20, das 8 da manhã até as 5 da tarde, no próprio HUPE, UPE. Para participar, o interessado deve ir, na parte da manhã, na brinquedoteca do Ambulatório de Pediatria do Hospital, que fica na Avenida 28 de Setembro, 77, em Vila Isabel. Uma outra opção é a internet. Pela rede, os interessados podem se inscrever mandando e-mail para candidabrinquedoteca@gmail.com ou através do site www.brinquesaude.blogspot.com. Pois é, e a Vale do Rio Doce está prorrogando as inscrições para seu Programa de Recrutamento para Projetos 2011. Podem participar profissionais formados nos últimos 4 anos em engenharia química, metalúrgica, civil, estrutural, entre outras. Também são cobrados como requisitos experiência no ramo, o domínio do inglês e disponibilidade para mudar de país. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de maio no site da Vale. O endereço é www.vale.com, acessando os links Carreira e depois Oportunidades na Vale. Os Correios estão abrindo 74 vagas para estudantes de nível superior e formação de cadastro para a cidade do Rio de Janeiro. Podem se candidatar estudantes de administração, arquitetura, sistemas de informação, biblioteconomia, direito, engenharia, vários tipos, estatística, museologia, pedagogia e relações públicas. Os interessados podem se candidatar até o dia 13 de maio, enviando a ficha de inscrição que se encontra disponível no site dos Correios, o www.correios.com.br. Podem também enviar um e-mail para rjcsoestagio@correios.com.br ou então entregar a ficha pessoalmente na Avenida Presidente Vargas, 3077, 12º andar, na Cidade Nova. Isso aí. E, Gustavo, o que, que nós temos para as sociais, né? Nossos ouvintes, para quem mandamos abraços hoje? Temos aqui o Eli de Campo Grande, a Edna do Valqueire, a Daltiva de Rocha Miranda, temos também o Getúlio, né, e a Fátima, primeira vez, né, primeira participação no programa. É isso mesmo. Aqui o Sandro de Niterói, a Leia de Miranda, de Miguel Couto, Nova Iguaçu. Tem também o Rodrigo de Jacarepaguá, obrigado, Rodrigo. Também temos a Maria José, da Ilha do Governador, daqui da ilha, né? Sim. Ivonete de Bento Ribeiro. E pelo e-mail, a Renata Dias. É a Renata que pede para divulgar o blog da Mocidade, do Centro, aliás, da Associação Espírita Seara de Jesus. No caso, o blog da Mocidade da instituição é www.seareirosunidosesolidarios.blogspot.com. Então, acesse aí o blog da Mocidade Espírita Seara de Jesus, da Associação Espírita Seara de Jesus. E obrigado também pela sua participação. Obrigado, claro, pela participação, pelo carinho de todo mundo. E os nossos aniversariantes de hoje, desta semana, né, a quem parabenizamos, né? Nós temos no próximo dia 14 o nosso Nelson Nascimento Andrade, Nelson Andrade, que é responsável pela área técnica da rádio. Parabéns, seu Nelson. Também o Sebastião Araújo, lá de Magé. No dia 16, o Carlos Magno Inácio da Silva, conselheiro da Fundação, da Funtarso. No dia 18, outro conselheiro, Jorge Pedreira de Cerqueira, parabéns. No dia 22 de maio, é o Gerson Inácio da Silva Filho, Parabéns a todos vocês e a todos os que nos ouvem, que fazem aniversário hoje, dia 12, ou no próximo domingo, dia 15, dia da nossa reprise. Tudo de bom, muitas alegrias e felicidades sempre. E é claro, mais uma vez, o nosso muito obrigado às inúmeras participações, às inúmeras manifestações de carinho feitas por todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Continuem participando, hein? Quiz. E vamos agora à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é a seguinte: o Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857, sendo a principal obra literária da doutrina espírita. Divide-se em quatro partes: as causas primárias, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Diante do fato de que cada uma dessas partes deu origem aos demais livros que compõem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos também pode ser chamado de: alternativa A, espinha dorsal da doutrina; alternativa B, o pai de todos os livros; ou alternativa C, o Livro de Kardec. Responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 12 de maio, através do telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-6400, 3386-6400. Nossa Sheila espera a sua ligação. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 16 de maio, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, clicando também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, ou também através do Twitter. Agora mais essa ferramenta nova de comunicação, www.twitter.com/espaçojovemesp. Ou então você pode responder através do nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do livro Cinderela em Família, da Kate Lúcia Portela, pela editora Ídia, Kate que está aqui conosco, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe! Espaço Jovem. E voltamos a conversar com a Kate Lúcia Portela, a Kate que é espírita, escritora, escritora espírita, né? E conversa com a gente hoje sobre o seu trabalho na doutrina, com vários livros. Nós falamos há pouco, né, do livro Cinderela em Família, mas ela também nos trouxe aqui hoje o livro Os Planos da Vida. No caso, é seu último trabalho ou o Cinderela é o último? O Cinderela é o último. É o último, esse tá? Esse é o primeiro, Os Planos da Vida. Ah, Os Planos da Vida. E esse livro, ele é também infanto-juvenil ou juvenil? Ou é não, mais para o público adulto? Ele é mais para o público adulto, é um romance. É um romance. E, rapidamente, né, do que trata essa obra, só para o nosso público se inteirar melhor? Bom, é a história de Henrique e Amanda, né? Eles planejam se casar aqui na Terra, né? E ele praticar medicina, sobretudo em favor das pessoas, né, que não têm condição social. Só que, embora ele tenha planejado isso com a Amanda, quando ele reencarna, ele não cumpre o seu planejamento reencarnatório. Ele acaba se casando por ambição com a Carolina, né, e se torna um cirurgião plástico preocupado exclusivamente com questões estéticas. Então ele se desvia um pouco do seu caminho. Isso até é muito que ele, comum, hein? Até que ele reencontra a Amanda e a vida dele começa a se transformar. Isso é muito comum, o espírito planeja uma vida linda aqui, aí chega aqui, faz tudo ao contrário. Ele acaba se desviando. Isso é muito comum, e realmente tem a ver sim com juventude também, né? Quer dizer, planos, sonhos, objetivos, né, de vida, isso é bastante comum a gente traçar, né, na juventude, não só na juventude, mas ao longo da vida inteira. Kate, algum outro projeto à vista?

conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo. E só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Voltamos a falar do quiz. Só que agora, para falar sobre o ganhador do quiz do último programa, né? O programa da semana passada. A pergunta que a gente fez semana passada. Exatamente. Na semana passada nós perguntamos: qual é o nome completo com o qual foi registrado o médium Chico Xavier? Alternativa A: Francisco da Silva Xavier. B: Francisco de Paula Cândido Xavier. Ou C: Francisco Dionísio Xavier. Tchan, tchan, tchan, tchan. Bom, a resposta correta, letra A, letra B ou letra C, é alternativa B. Francisco de Paula Cândido Xavier. Aliás, registre-se o grande número de respostas corretas no quiz desta semana. O pessoal realmente conhece a fundo a vida do Chico. E quem ganhou, no caso, foi a Leia de Miranda. Nosso ouvinte Leia de Miranda, do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Parabéns, Leia, tudo de bom, né? E o Gustavo vai dizer agora qual é o brinde que você está recebendo do Espaço Jovem. Bom, Leia, primeiramente parabéns, e quero dizer que você vai ganhar o CD Nascer de Novo, do músico espírita Thiago Brito, e também um exemplar da Cultura Espírita, da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O prazo de retirada é de 10 dias corridos, incluindo os finais de semana, a contar a partir dessa sexta-feira, dia 13, diretamente na portaria da rádio, trazendo um documento de identificação com foto. Parabéns, viu, Leia? Tudo de bom para você e, é claro, parabéns a todos os que participaram. Nosso muito obrigado pela participação de todos os ouvintes no nosso quiz. Espaço Jovem. Final de jogo, Gustavo. Final de jogo. Sniff, sniff. Mais um Espaço Jovem chega ao fim, mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é isso? Exatamente. Sempre na mesma hora e no mesmo horário. Às quintas-feiras e aos domingos, às 14h. Sendo que quinta-feira é o programa ao vivo e o domingo é a reprise para quem não pegou, para quem quer ouvir de novo. Pois é. E ficar escutando a gente aqui falar, enfim. Para quem curte o Espaço Jovem. E realmente, claro, agradecemos imensamente o carinho, a audiência de todos vocês. Claro, também um momento que todos esperam, né, nesse finalzinho, as nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. O que é que temos hoje, Gustavo? Temos a dica de segurança contra o fogo, né? Anote essas dicas para prevenção e emergência em caso de incêndio. Mantenha o extintor de incêndio à mão, mantenha fósforos, isqueiros e similares longe das crianças, não pendure roupas sobre o fogão quente e certifique-se que as cortinas de sua cozinha não estão chegando perto do fogão. Ao acender as velas, certifique-se que não há nenhuma roupa inflamável perto delas ou qualquer material inflamável. Não use líquidos inflamáveis de limpeza em um quarto fechado ou perto do fogo. Certifique-se de que os charutos e tocos de cigarros são eliminados de forma adequada. Se sua roupa pegar fogo, deite-se de uma vez e abafe as chamas, enrolando-as em um cobertor, tapete ou casaco, deixando a cabeça descoberta. Ao sair de um prédio em chamas ou ajudando alguém a sair, lembre-se de que o melhor ar é suscetível de ser de 3 ou 4 metros acima do nível do chão, que deixar portas e janelas abertas fará o fogo queimar mais intensamente, e que o ar do outro lado da porta, que se sente quente, a mão, pode ser tão quente que será fatal para ser inalado. Não tente apagar um incêndio de óleo ou graxa com água. Ao invés disso, use areia ou sal para abafá-los. Pois é, dicas super importantes para a gente prevenir, né, evitar incêndios ou, ao lidar com eles, saber o que fazer. E, Gustavo, quem quer falar com a gente, quem quer entrar em contato, como deve fazer? Bom, pode mandar um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, sendo que o espaço é com C e não com cedilha. Isso. Pode também acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, o www.radioriodejaneiro.am.br, ou também o nosso Twitter, o www.twitter.com/espaçojovemesp. Não se esqueça de informar sempre a sua idade e de onde você escreve.